telefonnummer vid dålig tillfälle stanna sin kontakt. 2228, aguarde cópia, prepare para dar bom. Azul 1, 4.7, agora. Passando 2228.4. Passando 2228, autorizado Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, Quebec Vitor. Executivo 180, sai da rua 1, noite, transição, Elefa. Após o Elefa, voa posição Opiló, Oscar Papalima, Oscar Romeu, após DCT, Vitória da Conquista. Decola da pista 1-0, uma primeira curva à direita. Transfone 5-1-0-2, por conta de Salvador, opera na frequência 1-2-0, decimal de 0. Passada 2228, após decolagem, informe ao mesmo e solicite. Passada 2228, só confirme o de voo. Passada 2228, o treinamento está correto, no passe 3, chame o som. Autorizada a linha e decolar, pistola 0, vento 090 graus, 079. Além da cola, voo 92. Decolados 5-1, chame controle Salvador na frequência 1-2-0, décimo 8-0. 2-0-0-1-9-2 Salvador, bom dia, voo 1-9-2. 1-1-9-2, contato radar Ecolagem, subnível número 370 via Pucão. 370 via Pucão, 1-9-2. 72, você para 2 no hotel, e estou se mostrando 1-0-1-6, cruzada da SFP, informe estabilizado. Passarelo 2228, livre acionar a chave para o táxi. Autorizado por 1-0. Vento, 090 graus 072. Seja altímetro 1016. Livre pouso, pista 10 com 1096, gol 10 com 172, obrigado. Solo ao 01, autorizar ataque até o pátio 1, via Alfa Juliette, portão 08, na escuta até o Costa. Alfa Juliette, portão 08, até na sua escuta até o pátio 19. Sarea 2228, autorizado, colagem sistema 0, vento 090 graus, 059. Colagem autorizado, sistema 0, passaria 2228. Fala 2080, chama a passarela 2228. Controle Salvador, bom dia passarela 2228. Passarela 2228, com contato com a galera colar, sul, mantendo o volante 0, vou sair da Aduana. Pina 180, mantém o perfil da árvore, no passaria 2228. Bom dia, gol Rodo Rodo 73, a tripulação é essa, autorização Guarulhos. Gol 73, bom dia, autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Golfo Romeu, Vista de número 0, Tango Bravo Eco, nível de voo autorizado 360, saída Salvo 1, transição moto. Decola Pistola 0 com primeira curva à direita. Telefone 5122 e controle Salvador opera na frequência 120 decimal 0. Vamos compreender a nossa transição. Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alves. É autorizado Guarulhos, então que a Upregulou no zero, Salvaté, no nível 360. A nossa saída é Salvador, com pressão Motiva. É, de qual da pista no zero, com curva direita, chama 5122 e o controle 130, decimal 80, gol 1173, sobre o suportão 1. Gol 173, que o Tijanete está correto, posição 01 no central. Depois será a grata. Salvador, passarelo 2228, autoriza a presença para o dia Lepa. Autorizado Lepa, passarelo 2228. Autorizado Lepa, grato, passarelo 2228. Comandante, uma notificação via chegada do mais uma do último 050. Eu estou de metrô 0, é uma meia. Passado 2338, uma marcha de notícia na frequência 1260, a externa 1268. voo 1173 com 171 PLB, 4 horas e 10 de autonomia, o Zana Galão, pronto para baixo. Sextinho, autorizado o ataque até o ponto espera, Leste 10, e o engine no ponto espera, é a ponte próxima em escudo. Já tinha autorizado o ataque, então está no ponto espera, e passará pronto o voo com o 1-3, e ainda, 1-1-7-3, só com o ponto espera da 1-0, pronto. Bom, 1-1-7-3, já voltou? Afirmativo, pronto, ponto espera, da pista no 0. Bom, 1-1-7-3, autorizado a linha e do colapso no 0-0-0-0 graus, 0-7-9. Autorizado a linha e do colapso no 0, bom, 1-1-7-3. Salvador, muito bom dia, gol 1173 decolado na sua escuta. Gol 1173, contato radar a colagem, turma 3360, 270, pode ser, obrigado, voar Lira. Motivo, ascensão 360, linha, autorizado, voar Lira, gol 1173. autonomia e estabilidade elétrica para isso. Se apresenta no meio completo final do procedimento 93, no meio do sinal 95. 895 para 3296. Salvador, bom dia, 3296, estabilidade elétrica 3. Autonomia, bom dia, com localizado sistema 0080 grau 049, a gente já se mostra no 0 no meio. Pouso, sistema 0038. Alterna 128.35. Conversicou no 128.35, voo 973, grato por diante.